pro céu se vai. Flores de outro carnaval. Nunca vou te esquecer, isso eu sei de ti. E quem lembra de ti, saiba, ainda vai sorrir de montão. São dores de outro verão. Precisou, acho que cê não falou, ou eu não percebi. E não dá pra saber quando a noite vai chegar e você vai abandonar a terra e subir.